gesto de amor e solidariedade pode ser a definição de um doador de sangue. Sua contribuição é muito importante para manter o estoque de sangue que é necessário para os hospitais. A doação é um simples ato que representa muito. Não importa a razão, após a doação você se sentirá bem, sabendo que ajudou alguém. Entre nessa luta, doe sangue e faça a vida de alguém fazer sentido. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Motos têm capacidade para apenas um passageiro, então nada de ultrapassar esse limite. Além disso, o passageiro e o motorista devem usar capacete afivelado ao queixo e com a viseira abaixada. Nas vias e estradas, evite pontos cegos de automóveis. Ande sempre com faróis acesos e sinalize suas manobras. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Carros devem respeitar a distância de 1,5 metro ao ultrapassar ciclistas. Já quem está na bicicleta deve ter muito cuidado com saídas de garagens, curvas, pistas molhadas e cruzamentos. Equipamentos como capacete, óculos ou viseira tornam a pedalada mais segura. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Política, economia, cultura, o espaço local, jornalismo Difusora, agilidade na informação. Você está ouvindo Canal Livre, aqui na Difusora. Apresentação, Mário Rogério, Canal Livre, Canal Livre, Canal Livre. É isso aí, em Teresina, 8 horas e 1 minuto, 8 e 1 na capital do Piauí. Vamos ao noticiário político local. Olha aí, dois prefeitos aí estão na mira do Ministério Público. Aliás, prefeito e ex-prefeito, tá? O Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para investigar supostas irregularidades em contratos de transporte escolar no município de Oeiras, administrado pelo prefeito Ailton Alves Filho, conhecido como Dr. Ailton. A apuração envolve recursos federais destinados ao transporte de estudantes por meio do Fundo Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Fundeb. A medida foi assinada terça-feira pelo procurador André Batista e Silva. De acordo com o MPF, o caso foi iniciado como procedimento preparatório para apurar possíveis irregularidades na contratação de serviços de transporte escolar no município. No decorrer da apuração, o órgão identificou a necessidade de dar continuidade às investigações, além da existência de diligências ainda pendentes. Antes da proximidade do prazo de encerramento do procedimento inicial, o Ministério Público decidiu converter o caso em inquérito civil. Esse prefeito. Já o ex-prefeito é o padre Valmir. O Ministério Público do Estado ajuizou uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Picos, padre Valmir, e outros três gestores municipais acusados de promover a suposta maquiagem contábil para ocultar despesas com pessoal e burlar os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A ação foi protocolada terça-feira pela promotora Karine Araruna Xavier, que pede na justiça a indisponibilidade dos bens do denunciado no montante de R$ 2.900.000. Também foram alvos da denúncia Alberto Cirilo de Souza, ex-secretário de Trânsito, Maria da Glória Sanders Martins, ex-secretário de Assistência Social, e Ranieri Dantas de Lima, sobrinho de padre Valmir e ex-tesoureiro da Prefeitura de Picos. A investigação teve origem em um inquérito civil instaurado para apurar a classificação indevida de despesa de pessoal durante o exercício financeiro de 19. Segundo o Ministério Público, a gestão teria registrado despesas com servidores e contratados temporariamente na rubrica Outras Despesas Correntes, Serviço de Terceira Pessoa Física, ao invés de contabilizá-la como gasto com pessoal. A irregularidade foi identificada pelo Tribunal de Contas, que apontou a reclassificação indevida de R$ 2 milhões de reais, e desse total 766 mil teriam sido executados pelo Fundo Municipal de Trânsito e 981 mil pelo Fundo Municipal de Assistência Social. De acordo com a promotora, a Prefeitura de Pix, sob a gestão do Padre Valmir, manteve uma estrutura paralela de pessoal com contratações sem concurso público ou processo seletivo simplificado. A ação cita casos de profissionais contratados para funções permanentes, como psicólogos, coordenadores e supervisoras de programas sociais, que teriam sido pagas como prestadoras de serviços eventuais. Para a representante ministerial, a prática teve como objetivo reduzir artificialmente o índice de despesa com pessoal e evitar sanções da LRF, já que o município teria alcançado 56,67% da receita corrente líquida com gasto de pessoal em 2019, ultrapassando o limite legal de 54%. Eu não consegui entender aí porque esse bloqueio de R$2.900.000. Pagar uma multa, sei lá, por ter descumprido a lei de responsabilidade fiscal, vá lá. Porque não é roubo. Não houve desvio de dinheiro, não houve roubo. Né? Então, meio complicado isso aí. Oito horas e cinco minutos na capital do Piauí. O Tribunal de Contas determinou o bloqueio das contas da Prefeitura de Jurema, que é gerida pela doutora Cailane. Também foi determinado o bloqueio da Câmara Municipal de Aroeiras do Itaim, presidida pelo vereador Lucielton Moura, e de Pavo Sul, cujo presidente é Zé Neto. Olha aí, o Supremo Tribunal Federal anulou a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Campo Maior, realizada em dezembro de 25. A decisão foi proferida pelo ministro Gilmar Mendes em análise da reclamação constitucional 88.529, que contestava a antecipação das eleições das mesas diretoras das casas legislativas. O caso concreto envolve justamente a Câmara Municipal Campo Maiorense, que realizou no ano passado a eleição da mesa para o biênio 27-28. A mesa diretora e o órgão que administra o funcionamento interno da Câmara Municipal é composta por presidente e vice-secretários. E é uma coisa, eu não consigo entender como se sustenta ainda, que vereadores façam isso, como sustenta ainda esse tipo de atitude, já que já está proibido pelo STF. Já passou pelo TSE, já está proibido no STF. Então não justifica esse tipo de coisa. Não dá para entender essa turma. Olha, o governo do estado apresentou mais 3 pedidos de empréstimos lá na Assembleia Legislativa. Dois desses empréstimos são de fundos do governo federal, tá? Os empréstimos chegam a R$1.700.000. Um é de R$220 milhões, junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa ProTransporte. Esse aí é para tratar do transporte ferroviário, o nosso VLT. Ação da rede. Outro de R$699 milhões é junto ao BID, tá? E o objetivo é financiar o programa de fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Piauí. Os recursos serão aplicados na ampliação, modernização e fortalecimento da infraestrutura da rede estadual de saúde, com foco em atendimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade. E o terceiro é de 150 milhões de dólares, junto ao BIRD, Banco Mundial. Os recursos deverão financiar o programa Estradas Seguras, voltado à recuperação, modernização e ampliação da malha rodoviária estadual. Na justificativa enviada à Alep, o governo aponta que a frota de veículos cresceu mais de 60% entre 16 e 26, passando de pouco mais de 1 milhão para 1 milhão e 600 mil. E por isso precisa esses investimentos. Claro que o pau já está comendo em cima do governo, né? Por conta desse excesso de empréstimo. Agora, eu ficaria preocupado, digo aqui com toda franqueza, ficaria preocupado se o Rafael estivesse terminando o segundo mandato. Ou seja, ele estivesse endividando o Piauí para o outro pagar. Claro que os outros pagarão também, mas ele é que vai iniciar o pagamento. Vamos ver como é que fica isso. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia aprovou ontem projeto enviado pelo governo do estado que permite o Piauí aderir a um plano nacional para redução do preço do diesel. A proposta prevê subsídio total de 1,20 por litro. No caso, o governo do estado, e é isso que foi aprovado, entraria com 60 centavos, que é a redução do ICMS, né? A medida foi analisada pela comissão e segue dentro da tramitação legislativa na Alep. O objetivo é diminuir os impactos da alta do diesel sobre transportes de cargas e, consequentemente, sobre os preços de produtos e serviços que dependem da logística rodoviária. Olha, o Vinícius Dias, que é filho do Elton Dias, conseguiu o apoio aí do vereador Joaquim do Arroz. Mas tem um detalhe importante, tá? Quero informar pra vocês aí. O Vinícius negou a influência do Elton Dias e da Rejane Dias em apoios na pré-candidatura Alep, viu? Quero informar pra vocês isso. Então não tem nada a ver, eles não estão participando, é tudo articulação do próprio Vinícius, viu? Parem negócio de fofoca de dizer que o Wellington está agindo para conquistar apoio para o filho. O procurador regional eleitoral Kelston Lages convocou os promotores de justiça para uma reunião para sexta-feira, às 9 horas. Para definir estratégia de combate aos crimes eleitorais na campanha deste ano. Na reunião, o foco é reforçar o poder de polícia dos promotores, traçar a ofensiva contra a compra de votos, uso da máquina, propaganda irregular e pesquisas ilegais. A reunião vai acontecer no auditório da Procuradoria da República, no Piauí. Kelston Lages diz que o encontro abordará temas fundamentais que tratam das atribuições e limites de atuação dos promotores eleitorais nas respectivas zonas eleitorais. Eu acho bacana isso. Todo ano, nos meses que precedem a eleição, há esse tipo de coisa. É o TRE dizendo que vai arrochar em cima de compra de voto. Aí nós vemos aí o promotor, no caso o procurador federal, a mesma coisa. E aí, meu amigo, chega a eleição que se vê só compra de voto. E não acontece coisa nenhuma com ninguém. Ah, Mário, mas de vez em quando um prefeito é punido. Pois é, o prefeitinho 0.6. Agora o deputado, os cabos eleitorais são presos com dinheiro e as chapinhas e lista e tudo. E não acontece absolutamente nada. O senador Ciro Nogueira se reuniu com prefeitos que participam da marcha em Brasília. né, prefeito de diversos partidos, oposição em situação, declararam apoio ao senador. Independente da culpabilidade das prefeitas e prefeitos, nosso objetivo é lutar pela chegada de benefícios aos piauienses, disse ele. Como eu falei, o discurso do Ciro foi nesse sentido da perseguição, que nada vai para ele, que ele isso, que ele aquilo. Mas está aí mais uma, duas matérias nacionais hoje envolvendo o senador Ciro Nogueira. Olha, pré-candidatos a deputado estadual, Wilson Capote, a Câmara Federal e o Demonção formalizaram dobradinha do PSD na região da planície litorânea. A estratégia fortalece os projetos eleitorais e a expectativa de desempenho da sigla no peito proporcional. E o Demonção tem base sólida em Parnaíba e o Wilson Capote é irmão do prefeito de Barras e considera os acordos políticos essenciais para o esforço do PSD, que planeja eleger 5 deputados estaduais e 2 federais. Quem também reuniu prefeitos em Brasília foram os pré-candidatos ao Senado da base do governo. Houve um jantar político promovido pelo senador Marcelo Castro e pelo deputado Júlio César Lima, que atraiu prefeitos de municípios piauienses que participam de evento nacional de gestores municipais em Brasília. A confraternização também foi prestigiada pelo governador Rafael Fonteles. Oito e 16, a gente vai para o intervalo e volta já. Você está ouvindo Canal Livre, aqui na Difusora. Apresentação, Mário Rogério. Canal Livre. Canal Livre. Canal Livre. Pedro II vai brilhar como nunca. De 4 a 7 de junho, vem aí a 20ª edição do Festival de Inverno de Pedro II. 4 dias de muita música, cultura, gastronomia, artesanato e ecoturismo em um dos destinos mais encantadores do Piauí. Prepare-se para grandes shows. Dia 4, Tony Garrido, Ferrugem, de Hermeto para Dominguinhos, homenagem aos mestres e puro samba com Soraya Castelo Branco e Banda. Dia 5, Marina Sena, os originais do samba, Tori e Raíssa Raabe. Dia 6, Chico Chico, Titãs, Alquimia canta Maria Bethânia e Banda Dublin. E no dia 7, Vavá Ribeiro e Zé Quaresma, Brigitte Bardot e Roupa Nova. Uma mistura de ritmos, encontros e emoções que vão fazer de Pedro II uma joia de festival. Festival de Inverno de Pedro II 2026. De 4 a 7 de junho, Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Carros devem respeitar a distância de 1,5 metro a ultrapassar ciclistas. Já quem está na bicicleta deve ter muito cuidado com saídas de garagens, curvas, pistas molhadas e cruzamentos. Equipamentos como capacete, óculos ou viseira tornam a pedalada mais segura. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito. Apoio Rádio Difusora de Teresina. O governo do Brasil trabalha pelo povo do Piauí. Tem obras do novo PAC por todo o estado. O contorno de Teresina vai melhorar o trânsito. Vem aí 4 novos institutos federais. E a ponte sobre o Rio Parnaíba facilitou o escoamento da produção agrícola. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Piauí, do lado do povo brasileiro.

17 anos. E vai começar um debate agora, vai começar, inclusive. Ontem era para ter tido alguma coisa, um debate sobre redução da maioridade penal. O Flávio Bolsonaro vai apresentar um projeto reduzindo a maioridade penal para 14 anos. Aí, meus amigos, você vai ver o que é transformar pobre menino, pobre em bandido. Joga um menino de 14 anos numa cadeia dessa aí. Você vai ver o que é uma fábrica de bandidagem. E virou moda aqui em Teresina, né? Essa outra aqui. A Polícia Civil, por meio da primeira delegacia seccional, deu cumprimento ontem a três mandados de prisão preventiva em favor de Diego Alisson Rodrigues Sampaio, responsável pela prática de estelionato na capital. Segundo o delegado Sérgio Alencar, seu modus operandi consistia em vender os veículos dos clientes e não repassar os valores da venda aos proprietários. O suspeito é dono de uma loja de veículos localizada na Avenida Barão de Gurgueia, zona sul de Teresina, e já foram registrados vários boletins de ocorrência contra ele. Em um caso só, o prejuízo do proprietário de veículos foi de mais de R$400 mil. Virou moda, né? Essa história aqui em Teresina. Olha, estudantes da rede pública se destacaram na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas e na Olimpíada Brasileira de Física. Durante a cerimônia de premiação realizada terça-feira na Universidade Federal do Piauí, foram agraciados 110 alunos medalhistas nas duas competições. Desse total, 86 estudantes pertencem às escolas gerenciadas pela SEDUC. Na OBFEP, os estudantes da SEDUC conquistaram 74,7% de todas as medalhas obtidas pelo Piauí, reforçando o desempenho das escolas estaduais nas competições científicas e o fortalecimento das políticas de incentivo ao ensino de ciências exatas. Agora, é bom que se diga que a proporção está igual, né? Porque se você vai pensar em escola pública, esse pessoal tudo é do ensino médio, e o ensino médio basicamente é o estado que oferece. Então, natural que os alunos tenham conquistado da maioria das medalhas. Dois estudantes da primeira série do ensino médio da rede estadual foram convidados para integrar o programa de preparação para as Olimpíadas Internacionais de Física de 2027. Selecionados são David de Moura Brito e Marco Aurélio França Torres, que são alunos do Centro Estadual de Tempo Integral Governador Dirceu Mendes Arcoverdes, integrante das turmas ITA, IME e medalhista de bronze da Olimpíada Brasileira de Física. Muito bem. Aliás, o Piauí tem se destacado nesses certames, né? E o Salão do Livro de Parnaíba foi aberto ontem. A Universidade Federal do Delta está sendo palco, né, da 11ª edição do Salão do Livro de Parnaíba, considerado um dos maiores eventos literários e culturais da região. O evento reúne escritores, artistas, pesquisadores, estudantes e leitores em uma ampla celebração da literatura, da arte e do conhecimento. Teve recentemente o Salão de Bom Jesus, né? Olha, a Fundação Municipal de Cultura divulgou o resultado final. A Fundação Manceu Chaves divulgou o resultado final da Política Nacional Aldir Blanc, tá? E amplia alcance das políticas públicas de cultura em Teresina. Foram agraciadas aí várias pessoas e vários grupos. Essa lista está no portal RDT. Vou só falar aqui na questão dos pontos de cultura. Foram premiados com projetos de R$104 mil. A Federação das Quadrilhas Juninas do Piauí, a Associação Cultural Explosão Estrelar, a Associação Cultural Reisado do Piauí, a Associação Coletivo Piauí Estúdio das Artes, Instituto Cultural Samba de Raiz do Piauí, Companhia de Teatro Jovens em Cena, Associação Santuário Sagrado Pai João de Aruanda, Aspaja, Instituto Punaré, Associação Cultural Maria Bonita, Associação Cultural Idearte, Associação Amigos da Arte, e da Cultura do Piauí, projeto experimental Circo Piauí, Escola Zoim de Artes e Ciências. Esses aí, eles foram aprovados e alguns ficaram numa espécie de suplência, aguardando, né, para ver se algum desiste aí ou não cumpre as normas, etc. Olha, o médico piauiense criou um aplicativo para agilizar o acesso dos próprios médicos, a interação dos médicos com o programa. Agora tem especialista. E o resultado disso é que dobrou o encaminhamento de pacientes das UBS de Teresina, né? É um levantamento da Fundação Municipal de Saúde, mostrou que só em abril de 26 foram realizados mais de 2 mil encaminhamentos de pacientes das UBSs para especialista dentro do programa. Agora tem especialista, um crescimento médio de mais de 100%. O motivo foi a iniciativa do médico Gustavo Carvalho, que desenvolveu um aplicativo capaz de simplificar a forma como profissionais de saúde lidam com esse novo programa nacional do SUS, agilizando o fluxo do atendimento. Beleza, parabéns aí ao médico Gustavo Carvalho. Não houve acordo entre motoristas, cobradores e empresários, né? E o CETUT. Trabalhador do transporte público de Teresina, empresários e representantes da prefeitura não entraram em acordo durante a reunião realizada ontem no TRT. A paralisação do sistema de ônibus segue suspensa após a justiça determinar a circulação de 100% da frota nos horários de pico. O novo encontro foi marcado para hoje, às 11 horas. Devem participar da conversa representante do Sintetra, o sindicato da categoria, do CETUT, dos empresários, da prefeitura e do Ministério Público do Trabalho. E aí, a Justiça do Trabalho já está dizendo que a prefeitura vai ter que arcar com o custo desse acordo. Indicadores sociais foram utilizados pelo Índice de Progresso Social Brasil para apontar olho d'água do Piauí como líder no ranking de qualidade de vida no estado em 26. O município tem menos de 3 mil habitantes e fica ali ao lado de Água Branca, né? O município alcançou 66,06 pontos, superando Teresina, que aparece em segundo lugar com 66,02. Na outra ponta, Morro Cabeça no Tempo registrou o pior desempenho do estado com 50,27%. Isso é de 0 a 100, tá? As cidades com melhor qualidade de vida do Piauí são Olho d'Água, Teresina, Pixo, Suapara, São Félix, Juazeiro, Elesmão Veloso, Tanque, Dom Expedito Lopes e Francisco Santos. E os piores, Morro Cabeça no Tempo, Palmeira, Santa Filomena, Parnaguá, Miguel Alves, Nazária, Cajueiro da Praia, Júlio Borges, Várzea Branca e Barreiras do Piauí. Estou surpreso aqui com a entrada de Nazária nesse ranking. Vou aqui reiniciar na minha conta aqui do Instagram, que já está encerrando, tá? Encerrou, aliás. Voltamos. Olha, uma operação recolheu 41 animais soltos em vias públicas apenas no primeiro dia de fiscalização em Luiz Correia. A iniciativa realizada entre 19 e 21 de maio busca reduzir o risco de acidentes em rodovias do município. Durante a operação, as equipes da Polícia Rodoviária Federal localizaram e recolheram uma égua que estaria envolvida em um acidente com morte ocorrido no dia 13 de maio. A PRF informou que a população também ajudou nas ações. Terça-feira, pelo menos 9 cavalos foram recolhidos com apoio de moradores. Animais soltos estão entre as principais causas de acidentes graves, sobretudo em trechos com pouca iluminação e intenso fluxo de veículo, de acordo com o órgão. E é verdade, ali naquelas rodovias de Luiz Correia, além de na cidade, né, em trechos urbanos, mas principalmente nas rodovias ali a partir da Praia de Coqueiro ali para frente, indo para as praias, que até o limite do município, lá no Macapá, a coisa mais comum é especialmente jumentos, né? No meio da pista. É impressionante. Olha, o Piauí está entre os estados do Brasil que lideram os subregistros de óbito e nascimento, segundo o IBGE. O levantamento estimativo de subregistro de nascimentos e óbitos referente a 24 aponta que 39,2% das crianças em Boqueirão do Piauí, 38,5% em Lagoa do Barro, não foram registrados no ano em que nasceram. As cidades ocupam o sexto e o sétimo lugar da lista. Impressionante, Boqueirão bem que é ao lado de Campo Maior. As informações serão obtidas a partir de dados coletados pelo IBGE em cartórios e nos sistemas de informações sobre nascidos vivos e de informações sobre mortalidades. Os dados mostram que o Piauí ocupa o quarto lugar entre os estados com as maiores taxas de subregistro de nascimento. São 3,98% e o terceiro em óbitos com 16,15%. Olha, dois adolescentes foram identificados após acionarem repetidamente sem necessidade o botão de emergência de um totem do sistema de policiamento inteligente do Piauí, o famoso SPIA. Segundo a Secretaria de Segurança, os responsáveis foram intimados para comparecer ao órgão onde será realizado o procedimento cabível previsto na legislação. Em vídeo divulgado quarta, os delegados Matheus Zanatti e Ian Breiner conversam com a mãe dos adolescentes, explicam que o equipamento foi criado para situações reais de risco e para garantir resposta rápida das forças de segurança. Já estão instalados em várias áreas, né? Está na SEASA, na UESP, está ali na Ponte Estaiada, está aqui debaixo da ponte da Frei Serafim, na Avenida Marechal Castelo Branco, lá na pista de caminhada. Enfim, em vários locais. Identificado como Wilton Júnior Araújo, foi assassinado a tiros na noite de ontem no bairro Marmelada, em Zé de Freitas. Momentos depois, outro jovem de 20 anos também foi baleado em uma segunda ação criminosa registrada na cidade. Segundo informação da Polícia Militar, a gente foi abordado por dois homens encapuçados que estavam em uma moto. Os suspeitos efetuaram um disparo de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local. Detalhe que houve invasão de uma casa, né? Lá em Zé de Freitas.

O governo do Brasil trabalha pelo povo do Piauí. Tem obras do novo PAC por todo o estado. O contorno de Teresina vai melhorar o trânsito. Vem aí 4 novos institutos federais. E a ponte sobre o Rio Parnaíba facilitou o escoamento da produção agrícola. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Piauí, do lado do povo brasileiro. Política, economia, cultura, o espaço local, jornalismo, difusora, agilidade na informação. Você está ouvindo Canal Livre, aqui na Difusora. Apresentação, Mário Rogério. Canal Livre. Canal Livre. Canal Livre. Isso aí, em Teresina, 8 horas e 44 minutos, 8h44 na capital do Piauí. Vamos ao noticiário nacional e internacional. Noticiário nacional, como eu disse mais uma vez, o senador Ciro Nogueira sendo objeto de uma ampla matéria na revista Piauí, que é reproduzida no UOL, sobre o negócio dele, da empresa dele, que ele já recebeu mais de 10 milhões de reais, com o maior sonegador do Brasil. Ricardo Magro, que era dono da Refit. O documento é citado na representação da PF que resultou na Operação Sem Refino, que teve Magro como um dos alvos na sexta-feira, 15 de maio. E é considerado o maior sonegador de impostos do país, que teve a prisão determinada pelo STF, mas ele está nos Estados Unidos, né? Inclusive foi objeto de conversa do presidente Lula com o presidente Trump. O Lula pedindo que o Trump mandasse ele para o Brasil para ele se acertar com a justiça. E também teve um avião bloqueado pelo ministro André Mendonça, o Ciro. Um avião aí avaliado em 10 milhões de reais. Por conta da operação do Banco Master. Pois é, rapaz. A influenciadora Deolane Bezerra é presa. A advogada influenciadora Deolane Bezerra foi presa preventivamente na manhã de hoje em um condomínio de Barueri. É uma operação da Polícia Civil de São Paulo. Ela é alvo da operação por suspeito de envolvimento com o PCC. Além de prender a advogada, a operação de hoje cumpriu outros 5 mandados de prisão preventiva, um deles contra Marcos Williams Herbas Camacho, que já está preso há 500 anos, o Marcola. Né? Alejandro Camacho Júnior e Leonardo Alexander Ribeiro Herbas Camacho também são alvos. Eles são irmãos e sobrinhos de Marcola, respectivamente. Alejandro, assim como Marcola, está preso em Brasília. Ela estaria envolvida com transações para a família Marcola, segundo o Ministério Público. Gente, é isso que eu quero entender. Eu não acompanho esse tipo de coisa. Mas essa moça esteve aqui no Piauí outro dia, né? Teve outro dia aqui no Piauí, é muito conhecida aí nas redes sociais. Ganha dinheiro. Por que que quanto mais ganha dinheiro, mais se envolve com crime, hein? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Dolan usaria sua fama e poder aquisitivo para mascarar as transações de altos valores, segundo a investigação. A polícia também pediu bloqueio de veículos avaliado em 8 milhões e 300 milhões nas contas dos investigados na operação. Olha aí, a Polícia Federal não aceitou a proposta de delação do Vorkaro. Polícia Federal comunicou à defesa de Daniel Vorkaro a rejeição da proposta de delação do ex-banqueiro. Na visão de investigadores, a proposta continha omissões sobre fatos já descobertos pela PF ao longo da investigação. A proposta havia sido entregue à PF e à PGR no início do mês. Preso no dia 4 de março, o ex-banqueiro chegou a ser transferido duas vezes, duas semanas depois da Penitenciária Federal. Da Penitenciária Federal em Brasília para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, justamente para viabilizar as negociações. Mas o problema é o seguinte, meus amigos e minhas amigas. O telefone do Vorkaro está falando tudo que a polícia quer. Então, para a polícia aceitar uma delação, ele teria que estar falando, delatar o que não está lá. E foi o contrário, ele fez foi omitir quem está no telefone. A rejeição da proposta de delação acontece após a divulgação de mensagem que Flávio Bolsonaro pede a Daniel Vorkaro o pagamento de parte de 134 milhões prometidas pelo banqueiro para financiar o filme Dark Horse, que conta a trajetória de Jair Bolsonaro. E outra coisa, hein? A Polícia Federal e, aliás, o ministro Flávio Dino, inclusive, entrou em campo para pedir explicações à Câmara sobre a viagem do Frias. Querem saber porque ninguém consegue localizar esse deputado. Esse deputado é cofinanciador desse filme. Disse, num primeiro momento, que não tinha um centavo do Vorkaro. Depois, com as mentiras sucessivas do Flávio Bolsonaro, foi obrigado a dizer que sim, recebeu. E para complicar, ainda apareceu um áudio dele agradecendo ao Vorkaro pelo dinheiro. Só que esse dinheiro ninguém sabe, ninguém viu, ninguém chega, ninguém pegou, sabe? É um negócio muito complicado. E o Flávio Bolsonaro, por falar nele, mudou o marqueteiro. Tava tudo bem com o marqueteiro passado, né? Tava beleza, até surgir a história do Vorkaro. E aí o que ele fez? O novo marqueteiro do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, Eduardo Fischer, comandou campanhas reconhecidas no mercado publicitário e atuou na campanha à presidência de Álvaro Dias em 2018. Flávio trocou de marqueteiro após a crise envolvendo áudio enviado ao ex-banqueiro Daniel Vorkaro do Banco Master. O pré-candidato pediu dinheiro para custear um filme sobre seu pai. O Fischer, ele tem várias premiações, em 5 anos foi considerado publicitário do ano no Brasil e fez campanhas bem conhecidas, né? Bem conhecidas. Nova Skin, o baixinho lá do... ele é muito competente na iniciativa privada, não se sabe se ele vai conseguir. É o baixinho da Kaiser, né? Baixinho da Kaiser, a Brahma número 1. Então é um sujeito que tem muita expertise na publicidade. Agora publicidade privada, né? A campanha do Álvaro Dias não foi lá essas coisas. Olha, a Mega Sena Especial de 30 anos chega à reta final com um prêmio estimado em R$300 milhões. O concurso comemorativo 3010 será sorteado domingo, às 11 horas. O sorteio acontecerá no Espaço da Sorte em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa. O valor da premiação passou por sucessivas revisões nas últimas semanas. Em abril, a estimativa era de R$150 milhões. Depois, o montante subiu para 200 e às vésperas do sorteio alcançou a marca de R$300 milhões. Isso quem está dizendo aqui é o UOL. Só que lá no portal RDT, desde domingo você já tinha essa informação de que seria 300 milhões. Por quê? Porque ele vai pegar o acúmulo dos sorteios anteriores, que não houve vencedores. Olha, meus amigos e minhas amigas, o assunto que eu tratei segunda-feira aqui parece que virou notícia instantânea. O assunto que eu falei do Super El Niño, que durante o fim de semana as redes sociais foram inundadas por vídeos falando sobre essa questão. E o órgão federal CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, emitiu nota técnica ao governo Lula, indicando a possível ocorrência de um Super El Niño com grandes impactos a serem percebidos no país a partir do segundo semestre do ano. O documento foi enviado ontem à Casa Civil da Presidência e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O alerta chama a atenção que Super El Niño traz risco de eventos de alto impacto, como inundações massivas, secas severas, ondas de calor e trajetórias de tempestades significativamente alteradas. Para isso, sugere ações imediatas para conter danos. Uma das coisas que insistimos nessa nota é que, de fato, El Niño já está instalado aqui. Possivelmente, os primeiros impactos começam a se observar agora no inverno na região sul-sudeste, diz José Moreno, coordenador de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM e um dos 11 pesquisadores que assinaram o documento. Segundo o documento, as previsões sugerem que esse poderá se tornar o mais forte El Niño da história moderna, potencialmente superando o evento recorde de 77-78, a famosa seca de 70. Para o CEMADEM, todos os dados indicam que o evento será um fator determinante do clima global em 26-27. A nota técnica detalha um cenário de extremos dividido pelo território brasileiro. A região sul é um local com grande impacto previsto. Segundo o documento, é esperado aumento de chuvas intensas e frequentes, especialmente na primavera de 26, ou seja, esse ano. O Rio Grande do Sul apresenta um sinal mais robusto, com atenção especial para as partes oeste e noroeste, centro-sul, Serra Gaúcha, Planalto Meridional e região da Grande Porto Alegre. Para as regiões norte e nordeste, a tendência é contrária, a redução drástica das chuvas, tá? No verão e no outono de 27. No caso da Amazônia, El Niño intensifica o risco de incêndios e cercas hidrológicas prolongadas. Bacias como as do Rio Negro, Xingu e Tocantins, Araguaia já apresentam déficits hídricos acumulados, o que aumenta a vulnerabilidade regional. E aqui, claro, seca, braba e incêndios. Incêndios, eis o problema. Pois é, e após confirmar que o líquido escuro encontrado em um sítio no interior do Ceará é realmente petróleo, na última quarta-feira, ontem, a Agência Nacional do Petróleo deve iniciar agora uma fase de estudos para avaliar o tamanho da reserva e a viabilidade da exploração. O achado do petróleo foi feito pelo agricultor Sidone Moreira, que perfurava o solo em busca de água, no município de Tabuleiro do Norte. A ANP, porém, destacou que não há prazo estabelecido para a conclusão da avaliação técnica e, uma vez concluída, não há garantia de que a área será explorada comercialmente, já que os interessados na exploração ainda vão analisar se a operação compensa financeiramente. Antes da fase da exploração propriamente dita, a ANP divide a região da jazida em blocos de exploração, isso é, em diferentes áreas que serão leiloadas para as empresas realizarem a exploração do petróleo. Aí vocês sabem como é que funciona isso, né? A pessoa não é dona do petróleo. Ela não é dona. Aí a empresa ganha isso. No Rio Grande do Norte é muito comum esse tipo de exploração. Texas, nos Estados Unidos. Aí a empresa vai explorar e vai pagar uma espécie de royalty para o dono da terra. Mas esse caiu na loteria, né? Se provar que é comercialmente viável a exploração. A família veio comunicada à ANP sobre o possível achado em julho de 25 e a equipe da agência visitou o sítio 7 meses depois. Eita, mas custou, hein? Em março de 26, após o caso ser revelado pelo G1. Agora, no dia 19 de maio, a ANP concluiu os testes físico-químicos. Os resultados confirmaram que a substância é petróleo cru. E por aqui nós estamos colocando o ponto final no Canal Livre desta quinta-feira. Agradeço a todos que nos viram e nos ouviram nas mais diversas plataformas. E amanhã, a partir de 7h30, se Deus permitir, estaremos de volta. Você fica agora com a programação da Bandeirantes, depois vem a Experiência de Deus. Bola sempre novamente a programação da Bandeirantes. Até amanhã. Você ouviu Canal Livre. Até o nosso próximo encontro. Canal Livre. Canal Livre. Canal Livre. Canal Livre. ZYI 892, Rádio Difusora de Teresina, AM 1370 kHz, a Rádio Notícia. Estabelecimentos de ensino, clubes e agremiações recreativas devem assegurar medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying. A recomendação faz parte da lei que criou o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, ou bullying. Essa lei diz claramente quais situações de agressão física, psicológica e moral que podem ser consideradas bullying. Se o seu filho sofre bullying, jamais encoraje a se vingar do agressor. Procure a direção da escola e conte o que aconteceu. Se o seu filho pratica bullying, converse com ele abertamente. Explique as consequências desse ato e o mal que causa. Apoio Rádio Difusora de Teresina. ZYI 892, Rádio Difusora de Teresina, AM 1370 kHz, a Rádio Notícia. A partir de agora, a Rádio Difusora de Teresina faz conexão com a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Bandeirantes na Band News TV. Rede Bandeirantes. Bandeirantes. A nova frequência da Bandeirantes é 107.3 em São Paulo e região. Marca aí e já vai se acostumando. 107.3. Siga a Bandeirantes no X, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá, Bandeirantes. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo. Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3 mil caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto para a gente quanto para o cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Agora pela Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, tem lentidão da ponte Aricanduva até a ponte do Tatuapé, da ponte da Vila Maria até a Vila Guilherme pela pista lateral, carregado na altura do terminal Tietê. Aí dá uma boa melhorada e volta a ficar ruim entre Rodovia dos Bandeirantes e o Cebolão, e para Ayrton Senna vai mal da Gastão Vidigal até a Bandeirantes. Você é de Fiat. É a oportunidade que você estava esperando para colocar um zero quilômetro na garagem. Fiat Pulse Drive manual a partir de 97.990. 9:01 no horário de Brasília e tribunal considera Air France e Airbus culpadas por queda de avião em 2009. O tribunal considerou as empresas culpadas de homicídio culposo corporativo no acidente aéreo de 2009 entre Rio de Janeiro e Paris, que matou 228 passageiros e tripulantes. 17 anos depois, o resultado deste julgamento. Thaís e Pedro. Mira. Sônia. Nove horas e dois minutos, tem pesquisa para a gente discutir as questões ligadas à eleição 2026. Vamos aos números do Instituto Paraná Pesquisa, levantamento para o governo do estado de São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas, no cenário 1 da pesquisa estimulada, aparece na primeira colocação com 47%, contra Fernando Haddad com 33%. Paulo Serra tem 4%, Kim Kataguiri tem 3%. No cenário 2, no Instituto Paraná, nesse levantamento que nós estamos acompanhando, nós temos uma simulação entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad no segundo turno. Tarcísio de Freitas tem 52%, Fernando Haddad 37%. Também a situação eleitoral com a pergunta: quem irá ganhar a eleição de governador? Aí não é quem você vai votar, é a expectativa do entrevistado. Tarcísio de Freitas tem 59%, Fernando Haddad 28%, Paulo Serra 1%, Kim Kataguiri não soma nenhum por cento, Thaís. É isso aí, vamos dar uma olhadinha também na rejeição, aquele que o eleitor diz que não vota de jeito nenhum na medição do Instituto Paraná para o governo do estado de São Paulo. Maior rejeição de Fernando Haddad, 44,9%, seguido por Tarcísio de Freitas, 27,3%. Senado tem eleição importante também neste ano. O Instituto Paraná mediu a posição do eleitor paulista com a corrida para o Senado Federal. Aqui as vagas ainda, o número de candidatos é maior, são dois candidatos que serão eleitos, duas vagas se abrem. Num primeiro cenário, quem lidera é Marina Silva com 36, depois Simone Tebet com 34, Guilherme Derrite com 25, Ricardo Salles 18, Paulinho da Força 13, André do Prado 11% das intenções de voto. Mais um cenário para o Senado Federal, esse aqui com Márcio França. Nesse caso, entrariam Marina Silva e Márcio França. Marina com 37, Márcio com 27, Derrite na sequência com 25,8%. Lembrando que entram dois, então são os dois melhor colocados na lista dos eleitores para o Senado Federal. Tem também a rejeição para o Senado, não é, Pedro Campos? Isso aí, Marina Silva é a mais rejeitada, 30%, Paulinho da Força, 25%, Simone Tebet, 21%, Guilherme Derrite, 14% de rejeição, Márcio França também 14%, Ricardo Salles 13%, André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 11%. Avaliação e aprovação da administração do governador Tarcísio de Freitas, o Instituto Paraná Pesquisa, ao consultar os entrevistados, constatou que 64% dos entrevistados aprovam o governo de Tarcísio de Freitas. 31% desaprovam. Se a gente for fazer ali um número mais destrinchado dessas apurações, para 16% dos entrevistados, ótima ou boa. Não, para 16% ótima, para 32% boa, para 26% regular. 7% disseram que a administração de Tarcísio de Freitas é ruim e 15% disseram que é péssima. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná. É muito número para a gente destrinchar aqui no Jornal Gente, na Bandeirantes, na Band News TV. O Murilo vai explicar para a gente o que significam esses números com a corrida para o governo do estado de São Paulo e na linha do tempo, se há hoje já algum tipo de oscilação para baixo ou para cima dos pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo. Bem-vindo, Murilo. Você está bem? Tudo bem. Bom dia, Thaís, Pedro, Sônia, Cláudio e os ouvintes da Bandeirantes. Na verdade, Thaís, houve pouca mudança em relação à pesquisa do mês passado. Te diria que agora o quadro estabilizou. certo? Nesse momento, se for fazer uma análise, nesse mês, eu te diria que essa pesquisa ela é muito favorável ao governador Tarcísio, porque nesses 30 dias ele passou, digamos, entre aspas, por duas crises, a crise da Sabesp e a crise do Flávio Bolsonaro, né? E mexeu muito pouco. A expectativa era que o candidato Haddad aproximasse, e não aproximou, certo? Então, esse é um fator a ser analisado, né? Murilo, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez. Eu queria saber o seguinte, você poderia, você consideraria uma possibilidade de, a essa altura é possível prever uma possível eleição ou reeleição de Tarcísio de Freitas em primeiro turno? Cláudio, pela pesquisa de hoje, pela realidade de hoje, sim. Agora, a gente faz uma análise aqui que dificilmente a eleição no estado de São Paulo, com esses players, ela vá ter segundo turno. Por que a gente diz isso? Porque tanto Kim Kataguiri quanto Paulo Serra ainda não confirmaram suas candidaturas. Pode ser que algum deles desista, que não vá até o final. Isso acontecendo, com certeza a eleição de São Paulo vai acabar no primeiro turno, a favor do Tarcísio ou a favor do Haddad, por falta de adversários. Uma outra coisa a ser analisada, Cláudio, é o seguinte: um estado, o maior estado do Brasil, certo? A gente vê uma questão partidária, né? A gente vê só dois candidatos muito competitivos, né? Quer dizer, cadê todos aqueles partidos para lançar candidato, para fazer bancada, para estruturar o partido? Não existe, né? Na verdade, você vê o maior estado do Brasil numa eleição com dois candidatos, né? Murilo, bom dia. O que eu fiquei curiosa foi com a pesquisa para o Senado, né? Que praticamente também não se alterou. Mas, a gente olhando aqui os números, a gente vê que isso está ligado, a impressão minha ou está ligada à eleição presidencial, os senadores, tanto as aprovações quanto as rejeições? Olha, Sônia, vale salientar que tanto Simone Tebet quanto Marina Silva já disputaram eleições presidenciais, certo? Eles já tiveram muito mais exposições que todos os outros candidatos. Vamos lá, Guilherme de Hitt não disputou nenhuma majoritária. Ricardo Salles não disputou nenhuma majoritária. André do Prado. Quer dizer, então elas têm nesse momento, as duas, uma vantagem muito grande pelo grau de conhecimento também, né? Mas não tenho dúvida que quando começar a campanha, principalmente aí vai depender da postura do governador Tarcísio, se ele vai carregar, se ele vai forçar os seus candidatos ao Senado, né? Eu acho que aí nós podemos ter algumas mudanças, mas isso mais para frente. Nesse momento, até as convenções, eu vejo que as duas candidatas devem permanecer na frente. Murilo Hidalgo é o diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, está divulgando aqui no Jornal Gente a mais recente pesquisa de intenção de voto para a eleição em São Paulo, para governador, para senador. Murilo, repeteco da última eleição, por que que São Paulo não cria políticos novos? Por que que nós vamos ter aquilo que nós tivemos há 4 anos numa disputa entre Tarcísio e Fernando Haddad? É uma boa pergunta, né? Aí essa resposta, quem teria que nos dar, eu acho que são os presidentes de partidos, né? Por que não lançam mais candidatos a governador de São Paulo, que é o principal colégio, o partido ter uma exposição maior? Aí é uma questão partidária, né? É uma questão que fica. Pedro, aproveitando o gancho, se a gente comparar a eleição passada no segundo turno dos votos, o Tarcísio fez 49,3 e o Haddad fez 39,9. Se agora o segundo turno está 52,7 a 37, significa que o governador Tarcísio abriu em torno de 5 a 6 pontos em relação à eleição passada, em relação ao Haddad, né? E o PT vai insistir no Haddad por quê? Já perdeu da outra vez, Murilo? Por que que, se eles querem ganhar a eleição em São Paulo, não tinham que escolher outro nome? Mas esse é o problema. Os nomes pesquisados, certo, anteriormente, o Haddad é o mais competitivo do lado do presidente Lula, certo? Ele não teria outro nome tão competitivo quanto o Haddad. Também não teria tão rejeitado nesse momento quanto o Haddad, mas é o candidato mais forte ao lado do presidente. Murilo, em outros estados, o quadro eleitoral para o governo do estado é mais plural do que em São Paulo? Você colocou que em São Paulo são dois, existem os outros que ainda não confirmaram, e muito provavelmente a gente vai ter só um turno na eleição para o governo, o que é uma questão na renovação. Muita gente entra para a eleição majoritária para construir um nome. Você vai ali subindo, você tenta para prefeito, depois governador, quem sabe um dia presidente. É o caminho natural. A gente não tem visto isso acontecer em São Paulo. Em outros estados tem mais gente? Infelizmente, Thaís, eu te diria que metade dos estados brasileiros é a realidade de São Paulo, certo? As eleições se repetem, certo? O que mostra isso, que não há renovação na política brasileira, né? Essa é uma coisa que os partidos, quando for fazer uma reforma política, nós temos que analisar isso. Eu diria que na metade dos estados brasileiros é repeteco da eleição passada, passa a ser triste, porque as discussões são as mesmas, não tem novidades. Dificilmente teremos ideias novas, projetos novos, né? Teremos as mesmices, né? Se a gente for analisar, Thaís, entrando no quadro nacional, a eleição nacional praticamente vai passar. Só que não vai ser o Jair, vai ser o filho do Jair, né? Sim. Na verdade, o nome Bolsonaro contra o Lula, certo? Na verdade, e você não consegue ver outros players crescendo para entrar nessa disputa e quebrar essa polarização. Murilo, eu queria, com você, a gente voltar a um exercício, né, de análise sobre a intenção de voto detectada pela pesquisa para o Senado em São Paulo. A gente vê que no cenário de menções espontâneas em quem o senhor pretende voltar para o Senado sem apresentar lista nenhuma, o candidato, pré-candidato derreteu praticamente a candidatura ali de Marina Silva, não é? Sim. É assim, a gente custa acreditar que o governador Tarcísio Gomes de Freitas não seja determinante na escolha dos eleitores com relação ao Senado, né? Como pode o Tarcísio ter uma liderança tão absoluta para a reeleição, enquanto pré-candidatas ao Senado ligadas ao PT estarem liderando a intenção de votos? É claro que temos ali a questão de serem, duas vagas, etc. e tal, mas de qualquer maneira, eu queria saber de você exatamente isso. É possível a gente imaginar ou supor que essa... É possível supor que esse quadro vai mudar ou tende a mudar completamente? Era essa questão aí que eu trazia para o Murilo, mas eu acho que estão com dificuldade isso. Aí de comunicação. É interessante isso que você fala, viu, Cláudio, porque realmente assim, a gente vê que elas continuam em primeiro lugar e muito, a sua tua análise foi ótima, porque são ligadas ao PT, sendo que a contradição é justamente essa, né? O governador Tarcísio na frente, com uma boa aprovação no estado de São Paulo. Não sei, me parece, acho que depois o Murilo pode falar para a gente, eu quero saber até o que vocês acham também, Thaís, Pedro, essa escolha para o Senado, embora seja dois senadores por estado, ela ainda está muito ligada ao cenário nacional. Ela está muito ligada a essa polarização PT e bolsonarismo. Até porque assim, a gente já vê o Guilherme Derrite imediatamente em terceiro lugar. Não sei, mas está me parecendo isso por enquanto. Vou passar a bola então para o Murilo Hidalgo, mas o que eu leio dessa história é: eleição para Senado ainda não está na rua. As pessoas não sabem quem é candidato, nem os partidos sabem como é que o eleitor vai saber. Então, a pesquisa para o Senado acaba medindo muito mais o conhecimento do nome do que a real intenção de voto. Olha, a gente sabe que a eleição tem muito espaço para coisa diferente acontecer, mas dois candidatos da esquerda entrarem para o Senado em São Paulo com Tarcísio de Freitas com chance de ganhar em primeiro turno é uma contradição gigante, duvido que aconteça. Mas deixa eu passar para o Murilo Hidalgo, que ele entende mais que eu, né, Murilo? Thaís, exatamente, concordo com você. Nesse momento, os nomes mais conhecidos são os mais beneficiados para o Senado. E o governador Tarcísio, para a população ainda não conhece os candidatos do governador, certo? E a grande maioria vai tomar conhecimento, como eu falei anteriormente, só na campanha eleitoral, porque agora eles não têm como se tornarem muito conhecidos ainda. Então eu vejo que isso vai se dar mais para o final de agosto, começo de setembro. E vamos voltar, Thaís, a 3 anos e meio atrás, onde o astronauta Marcos Pontes quando ele foi candidato, ele virou candidato praticamente no começo de agosto. E ele superou o Márcio França faltando uma semana. E ainda venceu de goleada. Certo? Então ainda é muito cedo, porque quem levou o astronauta foi o Tarcísio de Freitas. Certo? A expectativa Tarcísio lá na frente levou o astronauta a virar senador. Então eu não tenho dúvida que os dois candidatos do Tarcísio vão crescer muito. Mas, podem crer, vão crescer mais para frente. Murilo, eu tenho uma pergunta assim, para você, depois do Cláudio. Fala, Cláudio. Então, é só para complementar a pergunta, que é o seguinte, no cenário espontâneo, a entrada do Derrite, né, mostra que derreteu, por exemplo, a pré-candidatura de Marina Silva. Não impacta a pré-candidatura de Simone Tebet, mas a Marina, enfim, está... 3 vezes menos intenção de votos para ela do que para o Derrite na menção espontânea. Eu gostaria de saber de você exatamente que tipo de leitura a gente pode fazer neste momento. Isso é conhecimento ou é já as pessoas fazendo opção clara por votar em Derrite para o Senado? Olha, Cláudio, eu te diria que nesse momento, a espontânea, os índices ainda são muito baixos. Mas mostra que a Marina, ainda a população de São Paulo, não a vê como candidato. E quando a gente estimula, com certeza é o grau de conhecimento do nome dela. Como eu falei, já disputou eleição presidencial, foi ministra, é muito mais conhecida do que o Derrite, que não disputou nenhuma majoritária. Mas não tenho dúvida de falar, esse dado é muito bom para o Derrite, muito bom para o Derrite. E não tenho dúvida, Cláudio, que cada dia que passa, eles se tornando mais conhecidos, tanto o André do Prado quanto o Derrite como candidato do Tarcísio, eles vão crescer, certo? Mas só vão tomar densidade eleitoral é quando começar o horário eleitoral no rádio e na TV. Murilo Hidalgo, hoje a gente fala muito do Vorcaro no noticiário nacional. Qual que é o peso que esse assunto do Banco Master, esse escândalo que a gente acompanhou, vai ter na eleição, na sua avaliação? A gente não vai discutir proposta, vai ficar falando sobre Banco Master e... A contaminação desse assunto também nos planos estaduais? Vai ter gente querendo empurrar o adversário lá para perto do Vorcaro, Murilo Hidalgo? Olha, Pedro, eu não tenho dúvida que esse é o assunto do momento no Brasil, né? Certo? Só se fala em Vorcaro, é Banco Master, certo? Agora, precisamos ver estadualmente se será atingido algum player estadual. Certo? Em algum momento essas denúncias vão chegar, não adianta chegar nos amigos de Haddad e nos amigos de Tarcísio, um exemplo, certo? Precisa chegar nos dois, com certeza. Se chegar em algum dos dois, vai ter peso, com certeza, porque a oposição vai falar, a mídia vai falar, todo mundo vai falar. Aí nós vamos fazer pesquisas para frente para saber o tamanho do impacto. Mas só nas amizades eu acredito que não vai impactar, como não impactou a pesquisa de um mês para cá para o Tarcísio de Freitas. Certo? Porque o Flávio foi atingido, que é parceiro dele, mas não o atingiu. Agora, não tenho dúvida, se atingisse o governador ou atingisse o Fernando Haddad, com certeza aí teria um impacto maior. Murilo, aliás, por falar em Daniel Vorcaro, o assunto político na eleição presidencial dos últimos dias, foram as várias revelações de ligações entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Você já teve ali um pré-feeling do que isso vai provocar na próxima pesquisa para a presidência da República? Você já tem algum dado em mãos, Murilo? Olha, Thaís, eu te diria que causou impacto, não tem como negar. O Flávio estava empatando as eleições para estar ganhando em todas as pesquisas. Eu te diria que ele estava de 0 a 2 na frente, e a gente já está vendo pesquisas com o Flávio atrás. Mas, ao mesmo tempo, Thaís, o impacto não vai ser tão forte quanto a oposição ao Flávio está esperando, certo? Pelas pesquisas estaduais que a gente tem, pelas pesquisas nacionais que a gente está vendo, o que a gente está sentindo? Eu te diria que hoje esse impacto foi em torno de 3 a 4 pontos para o Flávio, certo? Esperava-se mais. Por que isso, Thaís? Porque a rejeição ao presidente Lula também é muito alta, certo? Você vê todas as pesquisas que saíram pós as denúncias contra o Flávio, o Lula não conseguiu fazer a aprovação dele ser superior à desaprovação. O que mostra que está desgastando o Flávio, mas não está trazendo voto ao presidente Lula. O voto migrou, certo? Do Flávio para o indeciso, né, Murilo? Para o indeciso. Exatamente, Thaís. E o que é muito ruim nesse momento também para Romeu Zema e Ronaldo Caiado, porque não está migrando para eles, certo? Então já é um sinal. A direita está rachada com isso, Murilo? Eu te diria, Sônia, que, infelizmente, hoje, para a grande população, direita e esquerda não existe. Existem dois campos, o campo do bolsonarismo e o campo do Lula, certo? Nesse momento, certo? Vamos ver se na campanha consegue quebrar isso, certo? Porque se a gente fosse ver de direita, tudo que o Flávio está caindo, teria que estar subindo, o Romeu Zema e o Ronaldo Caiado. E não estão subindo, tá. Certo? Não estão subindo, estão subindo, uhum. Mas muito pouco, certo? Então, quer dizer, então a gente não pode dizer que esse voto é da direita, certo? Esse voto, eu te diria, que é do bolsonarismo e do Lula. Certo? Nem partidariamente. Aliás, uma curiosidade. Do PT ou do PL. Uma curiosidade, quando vocês fazem as entrevistas com a metodologia de vocês, vocês colocam primeiro o nome e o partido ou as duas coisas? Os entrevistados reagem ao nome. Ainda, o brasileiro ainda é assim? Exatamente, Thaís. É, Sônia, como que a gente faz? Nesse momento, a gente está colocando o nome. Assim que forem definidas as candidaturas e começar o horário eleitoral, como eles batem muitos números, aí a gente coloca, por exemplo, Lula, hífen 13 no disco. Flávio Bolsonaro, hífen 22. Certo? E assim por diante, né? Com o número deles. Murilo Hidalgo, obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal Gente, trazendo números quentes aí da nossa política para discussão aqui na Bandeirantes e te aguardamos numa próxima oportunidade. Aliás, passarinho me contando que tem aniversariante aqui na bancada. É seu aniversário hoje, Murilo. Parabéns, hein? Obrigado, Thaís. Obrigado. Parabéns, Murilo. Até a próxima, Murilo. Um abração. Obrigado. Aí. Parabéns. Um abraço para vocês. Obrigado, professor. Obrigada. Já tem mais notícias aqui no Jornal Gente, na Bandeirantes, na Band News TV. A gente volta rapidinho. Rede Bandeirantes. Bandeirantes. O governo do Brasil trabalha pelo povo do Piauí. Tem obras do novo PAC por todo o estado. O contorno de Teresina vai melhorar o trânsito. Vem aí 4 novos institutos federais. E a ponte sobre o Rio Parnaíba facilitou o escoamento da produção agrícola. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Piauí, do lado do povo brasileiro. Que a hipertensão é um grande problema de saúde, todos estão cansados de saber. Mas como é difícil mudar hábitos, né? A hipertensão é uma doença silenciosa e seus sintomas podem demorar muito para aparecer. Uma forma de prevenir essa doença crônica é retirar o sal da comida. Mas você sabia que isso apenas não basta? É preciso também estar atento à quantidade total de sódio nos alimentos. Ele pode estar presente de diferentes formas e por isso é fundamental que adotemos o hábito de sempre ler as embalagens, principalmente dos alimentos industrializados. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Vai brilhar como nunca, de 4 a 7 de junho. Vem aí a 20ª edição do Festival de Inverno de Pedro II. 4 dias de muita música, cultura, gastronomia, artesanato e ecoturismo em um dos destinos mais encantadores do Piauí. Prepare-se para grandes shows. Dia 4, Tony Garrido, Ferrugem, de Hermeto para Dominguinhos, homenagem aos mestres e puro samba com Soraya Castelo Branco e banda. Dia 5, Marina Sena, os originais. Originais do Samba, Tori e Raíssa Raab. Dia 6, Chico Chico, Titãs, Alquimia Canta Maria Bethânia e Banda Dublin. E no dia 7, Vavá Ribeiro e Zé Quaresma, Brigitte Bardot e Roupa Nova. Uma mistura de ritmos, encontros e emoções que vão fazer de Pedro II uma joia de festival. Festival de Inverno de Pedro II 2026, de 4 a 7 de junho. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Com o novo desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil, do lado das famílias brasileiras. Vice-presidente Geraldo Alckmin. No mundo de guerra e instabilidade, nunca foi tão importante governar com firmeza e equilíbrio e defender nossa soberania com medidas corajosas, negociações diplomáticas e abertura de mais 600 mercados no mundo. O governo vai reduzir impostos dos combustíveis. Alckmin celebra acordo Mercosul-União Europeia. Não dá para vacilar, apostar na incerteza. O Brasil vai seguir de cabeça erguida, com diálogo e experiência, junto do povo brasileiro. PSB, para frente. Estamos seguindo, colhendo aí os depoimentos. Você todo dia, nesse horário, vai ter acesso a um depoimento de deputado federal a respeito do assunto da maioridade penal. 9h26, daqui pra frente, Jornal Gente segue pela Bandeirantes. Pra quem tá acompanhando o Band News TV, vem aí o radar. Rede Bandeirantes, Bandeirantes. Vem pro canto de cá, em 107.3 FM. A sua Bandeirantes no dial de São Paulo agora é aqui, 107.3. Economia pro seu bolso e fartura do churrasco. Tem como? Tem sim! No Açougue do Max tem tudo pro seu churrasco com preço pequenininho. Vem! Assim, ou paleta bovina, R$ 34,97 o quilo. Pernil ou paleta suína, R$ 12,89 o quilo. Arroz prato fino, 5 quilos, R$ 23,99. Helma, 657 gramas, R$ 11,99. Batata uai, 2 quilos, R$ 17,89. Sabão Omo, 3 litros, R$ 35,98. Vem pro Açougue do Max! Bandeirantes 107.3 estará em ação nas ruas de São Paulo para celebrar seu novo dial. Sintonize a Bandeirantes no 107.3 FM e venha participar de um dia especial. Fique ligado na nossa programação. Em vários pontos na cidade de São Paulo, teremos a distribuição de deliciosos produtos da Lobits. E ó, a promoção Bolão Lobits vai premiar quem sabe tudo de futebol. Cadastre no site e dê seus palpites. bolãolobits.com.br. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Muita dificuldade pela Anhanguera nesta manhã. Para São Paulo agora tem trânsito lento ali na altura da passagem pelo quilômetro 23, bem perto do acesso ao Rodoanel, que já provoca trânsito lento desde o 26 até ali. Depois a condição melhora e tem lentidão na chegada entre o quilômetro 13 e o 11 pela pista expressa e do 12 ao 11 pela lateral. Brasil ganhou a Pix. Compre sua TV na Casas Bahia e ganhe Pix de até R$1.000 se o Brasil vencer o próximo jogo. Depois da sua compra, é Pix para usar como quiser. Brasil ganhou é Pix da Casas Bahia. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Com a Mafre, todo caminho é mais seguro. Só vai. A Libertadores está sem dúvidas entre as competições mais competitivas do mundo, mas de vez em quando a bola entra até demais e os jogos dão uma desandada. Vamos ouvir as maiores goleadas da história da competição e o líder deste quesito é o Peñarol. A equipe uruguaia detém dois dos placares mais elásticos da Libertadores. 11-2 contra o Valencia da Venezuela em 1970 e 9-0 em cima do The Strongest da Bolívia em 71. O River Plate da Argentina também aplicou 9-0 contra o Universitário de La Paz da Bolívia no ano de 1970. A maior goleada com times brasileiros aconteceu em 1962, quando o Santos Futebol Clube enfiou um 9-1 no Cerro Porteño. Mas também, mais recentemente, o time que tinha Neymar aplicou um 8-0 sobre o Bolívar nas oitavas de final da competição de 2012. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Aquele frio na barriga que vira história, conquista, memória para a vida toda. Viver de verdade é se permitir tentar, mudar, ir além. E para seguir com segurança e confiança em cada escolha, conte com a Mafre. Porque não é sobre proteção, é sobre te dar tranquilidade para ir mais longe. Vai trocar de carro, de casa ou de vida? Só vai. Mafre com você, aonde você for. Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras. Eu comecei como mesário em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Até parar no 107.3. É isso aí. Tem muito ouvinte conversando conosco também aqui na Bandeirantes sobre os assuntos que vão ao ar no Jornal Gente. Você sabe que esse é o horário da gente dar voz ao ouvinte. 11 999 048756. Aqui é o Juliano. Eu tô aqui para falar que uma pessoa que passa a ser conhecida pelo número de prisão sofrida ao longo da vida é sinônimo, é sinal de uma justiça desacreditada, de um código penal defasado e de um país sem lei. Não vou aqui citar nomes, mas essa é a nossa realidade de hoje. Um abraço e bom dia a todos. Bom dia, Jornal Gente. Aqui é o Carlos de Mogi das Cruzes. Sobre a Ferrogrão, né? Aqui em São Paulo tem um caso bem semelhante, que é o Porto Logístico do Andaraguá, em Praia Grande. O negócio está mais de 15 anos parado, esperando licença da CETESB, aí libera, aí a CETESB faz outra exigência e o empreendimento está lá parado, quer dizer, atrasando o desenvolvimento. Então a gente percebe que para combater tráfico de drogas, o crime organizado não tem estrutura. Agora, para combater o empreendedor, a pessoa que está investindo no país, parece que existe uma estrutura preparada para dificultar as coisas. O Brasil precisa mudar. Isso é um questionamento que deve ser feito até pelo governador Tarcísio de Freitas, que sabe disso aí. E, infelizmente, eu gosto muito dele, mas essa parte...